armas, algemas, pulamos muro das grandes mansão. A invasão virou um som, cansei de ver meus irmãos catando papelão, não é ilusão, só fala rebaixados, landão. Vindo filmar das 12 canos, cerrada a cabeça da burguesa. Entregue na blondeja, realidade atravessou a fronteira. O sangue na Cherokee, pra favela é beleza. O fumo que vem do sertão é tipo a exportação. Sustenta a família, cada malote vendido se aproxima, melhora de vida. O periférico é crucificado desde a ditadura, vida bruta. Sangue na lupa, o ódio prospera perante as ruas. A arte do crime, tipo da Vinci, se expressando nas telas. Tenebrosa, só que aqui não tem tinta. É pólvora na semi-automática, rajando a pleboizada. Em plena madrugada, os gatos pretos tão na área. Se pintar sujeira, passa o rádio, moleque, que nós resolve as tretas. As tretas.